chegou, virou outra pressão. Balançou, balançou, swing de tremer o chão. Isso é vem sacudindo a multidão. Balançou, balançou, cantando amor e paixão. Cadê meu coro? Só de seu corpo você não vai.